Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu estou fazendo esta gravação hoje, quarta-feira, porque no sábado, dia da aula, eu tenho esta conferência, videoconferência, que vai ser transmitida para Nova York, onde estarão lá o Jeffrey Nyquist e o Jair Bolsonaro. Eu não tenho muita certeza dos horários, então, para evitar qualquer problema, já estou gravando a nossa aula antecipadamente. Se houver ocasião de eu dar a aula, se houver tempo de eu dar aula, normal, essa gravação fica para outro dia. Se não, ela será transmitida no sábado, evidentemente sem a sessão de perguntas e respostas depois, ficará então para a outra semana. O problema que eu gostaria de examinar com vocês hoje aqui é a questão da arte, que tem suscitado inúmeras polêmicas nos últimos dias. Quer dizer, você tem uma parte dos formadores de opinião, as pessoas opinantes, as classes falantes, falando em favor da total liberdade de expressão de qualquer coisa que se denomine como arte, e por outro lado, você tem pessoas escandalizadas com certos conteúdos e geralmente reclamando não só da imoralidade das imagens, mas também da sua feiura, do seu caráter disforme. E evidentemente, aparecem pessoas dando palpites sobre estética. E como acontece com todas as discussões públicas no Brasil nos últimos 20 anos, o foco dessas discussões é completamente errado e não tem nada a ver com o seu objeto, expressa apenas, vamos dizer, sentimentos subjetivos das pessoas envolvidas e não chega a apreender o objeto que está realmente em discussão. Eu, ao contrário, nessas aulas aqui, e em praticamente tudo que eu escrevo, eu sempre digo assim: o objeto é soberano. Quer dizer, não interessa, numa aula, por exemplo, não interessa o professor, não interessa os alunos, você tem o objeto tem que ficar visível na frente de todos, né? E ele é que tem que nos dizer a que veio. Então, vamos dizer, o total respeito pela consistência objetiva do assunto deve ser o critério número um. De todas as discussões e de todos os estudos. No caso da arte, por exemplo, é quase inevitável que surja no decorrer das discussões a expressão o belo ou a beleza, tá certo? Como se isto fosse realmente a essência da arte. E opondo-se a isso, aparecem multidões de pessoas dizendo que a função da arte é romper padrões. Olha, vou explicar uma coisa para vocês. Nem o belo tem algo a ver com a arte, nem romper padrões tem nada a ver com ela. Isso são opiniões de pessoas que nunca estudaram o assunto e que não têm ideia da longa tradição de investigações filosóficas feitas a respeito desde, vamos dizer, desde Platão até o Roger Scruton, né? Se bem que o Roger Scruton é um defensor fervoroso do conceito da beleza. Mas muito bem, se procurarmos as primeiras especulações sobre a natureza da arte, nós as encontramos, evidentemente, em Platão e Aristóteles. Como Platão e Aristóteles são, vamos dizer, as linhas mestras do pensamento, e como dizia o Arthur Lovejoy, toda a história da filosofia mundial não passa de uma coleção de notas de rodapé aquilo que Platão e Aristóteles disseram, é evidente que nós temos que começar por ouvi-los, tá certo? Platão não tinha uma grande apreciação pela arte em geral, nem pela poesia em particular, porque ele acreditava que os valores supremos, o bom, o belo e o verdadeiro, só existem numa dimensão supraterrena, na dimensão da eternidade. Tudo aquilo que está sujeito à mudança, à corrupção e à extinção, evidentemente, não pode ser o portador desses três valores, embora possa representá-los indiretamente de algum modo. Algumas pessoas interpretam isso no sentido de que Platão desejava uma arte idealista, mas isso é errado, porque para Platão, o mundo das formas eternas, ou ideias, como as pessoas chamam, o mais certo é formas, ele não se constitui de ideias, ele não são pensamentos, mas são coisas perfeitamente objetivas e que têm, inclusive, uma consistência ontológica própria muito superior à das coisas do universo espaço temporal, ambiente, universo da geração e da corrupção. Aristóteles, por sua vez, criou um monte de confusões ao definir a arte como mímesis, que quer dizer imitação ou cópia. Não foi por culpa dele, evidentemente, surgiram essas confusões, mas em geral ele é tido como então um adepto da arte figurativa, figurativa realista, quer dizer, a arte seria a cópia da natureza. Bom, pessoas que estudaram muito superficialmente Aristóteles podem ter esta impressão, mas quando você aprofunda um pouquinho mais, você verá que, segundo Aristóteles, a obra da inteligência humana nunca age diretamente sobre as impressões dos sentidos. Isto, na verdade, diz ele, é impossível. As impressões dos sentidos, elas se acumulam e se organizam de algum modo na memória, o que ele chamava fantasia. Para Aristóteles, o que nós chamamos de memória, o que chamamos de imaginação, é mais ou menos a mesma coisa. Só que a memória, ela obedece a certas pautas impostas, vamos dizer, pelo objeto exterior, e o que nós chamamos de imaginação, se move um pouco mais livremente, porém sempre partindo dos objetos dos sentidos. O próprio Aristóteles dá o exemplo: se você concebe, por exemplo, uma montanha de ouro, você está sintetizando duas impressões dos sentidos. Você viu a montanha, você viu o ouro, então você combina de algum modo, né? Na verdade, a própria expressão imaginação criadora é errada, é um exagero, é hipérbole. A imaginação humana, ela não cria nada, ela apenas combina em novas formas algo que ela recebeu do mundo dos sentidos. Sem os sentidos, nada aconteceria. Se nós não recebêssemos esse material, né, dos nossos sentidos, não teríamos sobre o que pensar, não teríamos também o que imaginar. Então, como Aristóteles deixa muito claro que as operações da nossa mente não se dão diretamente em cima dos sentidos, mas do material acumulado e já previamente organizado na memória, ou fantasia, ou imaginação, então você entende que a matéria-prima de toda a arte, a matéria-prima da mímese, não são os objetos da natureza, mas os objetos tal como estão na nossa memória. Na verdade, se você pensar bem, você vai desenhar, por exemplo, um elefante. Bom, você vai ter que olhar várias vezes o elefante. E entre o momento que você olha e o traço que você faz no papel para reproduzi-lo, transcorreu algum tempo. E se a imagem do elefante não tivesse conservado na sua memória, nesse breve instante, você não conseguiria desenhar nada. Então, mesmo no caso do desenho feito da cópia da natureza, por assim dizer, você ainda não está copiando o objeto tal e qual, mas o objeto tal como ele se conserva na sua memória. E a memória, evidentemente, não é só uma função de registro e acumulação, mas ela é uma função de organização, né? Você tem a função ativa da memória, é uma coisa que já era reconhecida no tempo de Aristóteles, e que é uma coisa que cada vez se torna mais evidente. Ou seja, nós, de algum modo, nós transformamos esse material, sobretudo no sentido de sintetizá-lo. A simples operação de abstração que nós fazemos, quando, por exemplo, de vários objetos similares que você viu, você abstrai ou extrai deles a forma da espécie, ou seja, você vê vários gatos, então você tem a ideia geral do gato. É claro que, ao pensar a espécie gato, você não está se lembrando de todos os gatos que você viu, mas você tem uma espécie de gato esquemático, gato resumo, tá certo? Que para você representa todos os gatos. Então, esta é uma coisa que só pode acontecer na memória, onde um objeto único pode ser muitos. Né? Da onde nós podemos, então, nos reportar de novo a Platão, dizendo que este gato que representa todos os gatos, esta vaca que representa todas as vacas, seria, vamos dizer, uma imagem, uma cópia remota da ideia ou forma eterna da espécie. Note bem, não é a mesma coisa. Quando fala forma da espécie, não é a forma que está na sua mente. A sua mente, vamos dizer, cria, por assim dizer, uma imagem remota que simboliza, né, a ideia eterna, que são os modelos das espécies. Os modelos das espécies, então, é são como as ideias que Deus tem a respeito. Quer dizer, quando ele cria uma espécie, né, ele tem na sua mente um modelo que já contém implicitamente todos os exemplares dessa espécie e todas as suas variações internas, todas as suas cores, formatos, variedades, sub-raças, etc, etc, etc. É claro que isso não nos é acessível, quer dizer, esta espécie de imagem arquetípica da espécie inteira, nós não temos acesso a isso, nós podemos criar um símbolo dela, uma representação remota. Então, no fundo, Platão e Aristóteles estão dizendo a mesma coisa. Não está havendo aqui uma tomada de posição idealista ou materialista ou realista, não é, de fato não é isto. Ora, quando Aristóteles diz então que a arte é mímesis, ela é imitação de um conteúdo da memória ou imaginação que, por sua vez, remete de algum modo a algum conteúdo dos sentidos ou pretensamente imitado com fidelidade e realismo ou combinado em outras formas. Essas observações, elas jamais foram desmentidas. Você não tem nenhuma teoria da arte que desminta essas primeiras constatações de Platão e Aristóteles. Ao contrário, se nós pulamos, fazemos um salto de 2.400 anos e vamos até o Benedetto Croce, já no século XX, Benedetto Croce definia a arte como expressão de impressões. O que é que ele está dizendo? Exatamente a mesma coisa do Aristóteles, quer dizer, é uma imitação, vamos dizer, de impressões que se depositaram, se organizaram, se modelaram na memória ou imaginação e que em seguida são exteriorizadas ou expressas, né, pelo artista. Essa é a primeira série de constatações, pode ser resumida então na definição dada pelo Benedetto Croce: a arte é a expressão de impressões. Uma segunda série de constatações também óbvias e inegáveis é que a arte consiste em fazer alguma coisa. Quer dizer, essa expressão não é meramente subjetiva. Você simplesmente pensar em algo, né? Ou você se recordar das formas que você absorveu, isso ainda não é arte de maneira alguma. Só tem sentido falar em arte na hora que você faz algo com ela. Você faz um desenho, faz uma estátua, compõe uma música, escreve um poema. Tem que ter a arte, tem que ter um objeto, tá certo? Esse objeto pode se constituir de uma ação humana, como por exemplo na dança, tá certo? Ou na própria música, ou numa representação teatral. Mas de qualquer modo, é uma sempre e sempre e sempre é uma exteriorização ou expressão. Então, até este ponto, tudo que eu estou falando é suficientemente óbvio para não ter nem a possibilidade de questionar. Mas, então, vamos dizer, pretensa obra de arte que nasceu e morreu na cabeça do seu inventor sem que ninguém mais soubesse, ela evidentemente não tem por que entrar, né, nas nossas considerações. E, sob esse ponto de vista, eu seria até o William Shakespeare, quer dizer, tudo que eu inventei na minha cabeça. Eu posso me achar um William Shakespeare porque eu concebi um teatro, inventei as peças, mas não escrevi nada. Então, isso aí não vale. Então, a arte é a expressão de conteúdos de memória ou de imaginação. Recordando de novo que para Aristóteles são a mesma coisa. E, em segundo lugar, a arte é um fazer, é criar algo. Este algo pode ser um objeto material. E nós não podemos negar, porque a música é um objeto material, quer dizer, a música que não, a música é um objeto que alcança os seus sentidos, ou ela pode ser uma série de gestos e atitudes humanas. E estes objetos, eles podem, por sua vez, ter uma durabilidade grande, como, por exemplo, no caso de uma estátua ou de um edifício, e pode ter uma existência fugaz, como, por exemplo, uma representação teatral única ou uma execução única de uma música. Eu lembro aqui, por exemplo, que o grande maestro romeno Sergio Celibidache, ele não gostava de gravar as suas performances, porque ele achava que a execução da música é uma coisa que acontece num momento e num lugar e só vale ali. Quer dizer, a reprodução já estraga tudo, segundo ele. Então, Quer dizer, a obra de arte pode ser fugaz, mas em todos esses casos ela é uma exteriorização, ela é uma expressão. Então, a definição do Benedetto Croce continua absolutamente indiscutível se você entender que com impressões ele não está se referindo só ao material bruto colhido pelos cinco sentidos, mas àquilo que se depositou e se estabilizou como formas na memória, fantasia ou imaginação. Em absolutamente todos esses casos, todos, sem exceção, o que o objeto da obra de arte representa não é a coisa, não é a mesma coisa representada. Um desenho de um elefante não é um elefante. Então, podemos dizer, você desenha um elefante, bom, você entrou no campo da arte, mas se você simplesmente mostra um elefante, você não está fazendo arte nenhuma, ou se você aponta um elefante. Então, esta distinção entre o material da obra e a obra, esta também é essencial. Ou seja, só existe obra de arte a partir do instante em que o material bruto, seja ele vindo do mundo exterior, seja vindo dos nossos sentimentos, das nossas imaginações, etc., etc., encontrou uma forma. Sem a forma, não dá para expressar. A expressão informe ou expressão sem forma é pior que o quadrado redondo, né? Se a coisa não tem forma, não tem como expressá-la. Então, essa diferença entre a obra de arte e o seu material bruto, este é outro elemento essencial, constante e universal em todas as obras de arte. Ora, esta forma, ela não vem só do próprio objeto. Ela é um produto da ação da inteligência humana. Quer dizer, você teve que. Você estava olhando o elefante. Eu digo, você vai olhar tudo do elefante? Não, você vai olhar certos aspectos. Quer dizer, você fez uma abstração. Por exemplo, você não está representando o estômago, o coração, os intestinos do elefante, mas a sua forma externa, né? Se você decidir representar os intestinos ou o estômago, você vai ter que abrir a barriga do elefante, e daí o material que vai estar presente na sua frente é bem diferente de um elefante vivo. Então, a primeira operação que nós fazemos é uma operação de abstração, quer dizer, nós separamos certos aspectos que nos interessam ou que nos chamaram a atenção, ou que você julga ser o mais importante do objeto, se é, vamos dizer, a sua forma essencial, ou coisa assim. Então, isso eu estou dizendo para enfatizar mais ainda a distância, a separação entre a obra de arte e o seu material bruto. Isso significa que nenhuma apresentação de material bruto é arte jamais. Vamos dizer, é uma espécie de contradição. Quer dizer, a apresentação do material bruto não teve nenhum trabalho interior do ser humano. Não é isso? Quando eu mostro um elefante, eu não faço o elefante. Né? A obra de arte não é minha. O que quer que eu simplesmente aponte no mundo exterior, tá certo? Ou que eu expresse, vamos dizer, a expressão direta de um sentimento, de um desejo, de uma emoção, também não é obra de arte. Quando você dá uma martelada no dedo e grita ai, ele não está fazendo uma obra de arte em torno da dor que ele sofreu, ele está simplesmente expressando a dor diretamente. Então, isto aqui é absolutamente fundamental. Se, por exemplo, eu vejo uma pessoa, uma mulher bonita, e sinto uma atração sexual por ela, falo, não tem arte nenhuma. E agora eu posso representar isso aí. Eu faço um desenho, eu faço um poema, escrevo qualquer, produzo qualquer coisa que represente. Então, essa ideia da representação é inerente à arte. Ela nunca é uma apresentação direta de alguma coisa, é uma representação. É isso. Se não fosse assim, nós consideraríamos que todo o universo existente é uma obra de arte feita por nós, o que é evidentemente um absurdo. Né? Então, a obra de arte é algo que nós fazemos, de acordo com o trabalho da nossa imaginação, da nossa inteligência, da nossa capacidade de abstração e da técnica artística adquirida pelo ensino e treinamento. Então, onde é que entra o tal do belo nisso aí? Bom, eu acho que entre todos os grandes filósofos houve sempre um conceito de que O bom e o belo e o verdadeiro, como chamava John Duns Scott, são os transcendentais. Eles, por definição, só podem existir no plano da eternidade. Por exemplo, se você supuser uma verdade, bom, pode haver uma verdade provisória, uma coisa que é verdade enquanto está acontecendo. Por exemplo, eu estou com dor de barriga. Isso é uma verdade eterna? Não, isso é uma verdade passageira. Quando a dor de barriga passar, se eu continuar dizendo que estou com dor de barriga, eu estou mentindo. Tá certo? Então, a verdade, a rigor, só existe no plano da eternidade. Parênteses. Quando eu digo isso, deve-se levar em conta as observações que eu fiz no filme Jardim das Aflições, que estão registradas no filme, sobre a eternidade daquilo que é fugaz. Mas isso não desmente o que eu estou dizendo sobre a eternidade. Então, o bom, o belo, o verdadeiro são os transcendentais, de que fala John Duns Scott. Isso quer dizer que eles não são observáveis em parte alguma do mundo da experiência. Né? Então, você só pode, vamos dizer, representá-los indiretamente. Então, por exemplo, o belo é pintável? Não é pintável. É. A verdade é dizível? Não, você pode dizer algo que significa ou que remete a uma verdade, mas não é a própria verdade que você está dizendo. Quando Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que ele pessoalmente é a verdade. Ora, quando você diz o nome Jesus Cristo, ou quando você está dizendo algo a respeito de Jesus Cristo, você está dizendo a verdade? Não, você está representando indiretamente a verdade. Tá certo? Ela pode estar mais presente ou menos presente, mas em nenhuma expressão humana dela, ela estará presente na sua plenitude. Isto também vale para o bem. Nós sabemos, por exemplo, que há seres humanos que se esforçam a vida toda para fazer o bem, mas esse bem sempre continuará limitado e relativo. Quer dizer, um bem total, indiscutível, absoluto, incontestável, isso aí só mesmo, somente o próprio Deus. Tá certo? Então, nesse sentido, é que a arte tem, na verdade, pouco a ver com o bom, o belo e o verdadeiro. Ela apenas remete a ele. Mas ela remete a ele como ela remete em qualquer outra coisa. Você vê, o desenho de um elefante está tão próximo do elefante quanto as nossas representações da beleza estão distantes da beleza divina. Você nunca vai desenhando, produzir um elefante. Tá certo? Então, uma vez a pessoa disse assim, olha, alguém disse assim, um soneto de John Keats vale mais do que qualquer ser vivo. Então, eu respondi assim, então faça um gato ou um sapo. A coisa não é bem assim. Você vê que o soneto de John Keats, ele remete a uma dimensão de beleza suprema, mas ele não é essa dimensão. Tá certo? Então, aí nós temos a diferença entre o que é signo e o que é símbolo. O signo é algo que representa suficientemente o seu objeto, não integralmente, mas suficientemente. Ou seja, você vê o desenho do elefante, você reconhece perfeitamente o elefante, né? Quando você está falando de coisas de uma dimensão transcendental, eterna, absoluta, etc., etc., a representação nunca é adequada, nunca é suficiente. Tá certo? Você obtém essa referência, vamos dizer, ao bom, ao belo, ao verdadeiro, etc., etc., por uma função que o Mário Fernando Santos chamava a tímese parabólica. Tímese vem de timos, quer dizer, uma avaliação, um valor, quer dizer, é um movimento em direção ao valor. E parabólica por quê? Porque este salto em direção ao bom, ao belo, ao verdadeiro, descreve uma curva parabólica. Ele se aproxima, mas não chega lá. Hã? Então, do que eu disse até aqui, você entende que qualquer coisa pode ser objeto de uma obra de arte. E não precisa ser uma coisa bela, nem boa, nem verdadeira. Tá certo? Se você observar, por exemplo, sei lá, os quadros do Hieronymus Bosch, ou a famosa estátua de Laocoonte, sendo ele e seus filhos sendo estrangulados por uma cobra, não vai dizer que a cena é bela, é uma coisa horrorosa. Mas, aquelas quadros pintados por Goya, de fuzilamentos, violências, etc. O objeto não tem nada de belo. Do mesmo modo, se você observar, ler as tragédias de Shakespeare, você vê que você tem ali alguns exemplos das piores condutas humanas possíveis. E, aliás, a Bíblia está cheia dela. Assassinato, incesto, estupro, traições, tem tudo isso, tá certo? E, no entanto, tudo isso está ali representado. Isso quer dizer, em primeiro lugar, que a feiura não pode ser alegada contra uma obra de arte. Jamais. O que pode ser alegado, e isso é uma coisa gravíssima, são duas. Primeiro, a falha na representação. Quer dizer, o sujeito quer representar uma coisa, mas ele não consegue representar outra completamente diferente. Ele, por exemplo, ele quer nos fazer chorar e nós acabamos rindo. Né? Eu me lembro do filme do Tarkovsky, o Josias Teófilo me ouviu falar isso, ele vai me matar, em que um sujeito ele estava incumbido de salvar o mundo. E uma hora ele sai correndo desesperadamente, com, semi-pelado, com um roupão, e no roupão atrás tem o desenho do Yin Yang. Eu falei, pô, mas aquilo era o segredo último do universo, e nem o cara que está correndo com o roupão, com a fórmula do universo, e eu, na platela, não podia parar de rir. Porque o que ele pretendia, o que ele representou, estava tão distante do que ele pretendia representar, o efeito ficava cômico. Né? Então, a falha na representação é, vamos dizer, o primeiro defeito. Em segundo lugar, nós não podemos esquecer que mesmo a aspiração humana à beleza, como ela é limitada, todos os elementos de beleza que nós podemos encontrar no mundo sensível ou no mundo das nossas palavras, etc., é deficiente e tem inerentemente um elemento de feiura. Por exemplo, quero ver um templo maravilhoso, ver a Catedral de Chartres, o Partenon, etc., etc. Você está andando lá e daí tem um escorpião no chão. Ou as paredes estão sujas. Ou apareceu um grafiteiro e escreveu algo contra a mãe dele. Esses elementos estão sempre presentes, então eles estragam, tá certo? Você quer ouvir uma música, tá certo? E aparece o vizinho pregando um prego na parede, um cachorro latindo. Esta mescla, esta impureza da beleza artística é universal. Nós não conseguimos escapar disto, tá certo? Então, você vai num museu para ver obras de arte, daí, bom, a primeira coisa, você paga o ingresso. Ele fala, o que o preço do ingresso tem a ver com a beleza artística? Não tem nada a ver. Em segundo lugar, tem lá um porteiro, um varredor, tá certo? Um guia, tem um monte de turistas fazendo barulho, e tudo isso te atrapalha. Quer dizer, você não chega. A contemplação da beleza artística, ela é, na maior parte dos casos, ela é utópica. Ela também é feita por times e parabólica. Quer dizer, eu me lembro, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi uma ópera inteira de Richard Wagner, O Navio Fantasma, eu fiquei absolutamente fascinado. Mas eu estava ouvindo aqui na cidade de Ibitinga, num domingo à noite, né, no meio de uma quermesse, com um radinho de pilha. Você imagina a barulheira em volta. E eu fazendo abstração de toda essa barulheira para eu seguir a música em todos os seus passos. Né? Mais ou menos eu consegui, mas foi como se foi tímida e parabólica. Quer dizer, uma audição idealizada, não real, não material. Toda contemplação de beleza artística é assim. Em segundo lugar, é preciso levar em consideração que a mente humana funciona sempre por contraste. A mente humana é eminentemente dialética. Ela compreende uma coisa por aquilo que a nega. Por exemplo, o pessoal hoje em dia fala muito de prazer. Eu digo, escuta, mas alguma vez você teve alguma experiência prazerosa que não houvesse nenhum elemento desagradável ali misturado? Isso é impossível, né? Tá certo? Levei a namorada para o motel, etc., etc. Quanto custou o motel? Começa por aí. Né? Então, você vê que a chamada contemplação da arte, ela é também um processo de abstração, onde nós separamos algo no qual queremos prestar atenção de algo que nós não queremos prestar atenção. Então, a famosa beleza, ela é utópica, você só tem acesso a ela por um esforço abstrativo, e só podemos conceber a beleza em si mesma, na sua plenitude, se a tomarmos no plano da eternidade. Ou seja, na outra vida. Mesmo uma visão beatífica que o sujeito tenha durante a vida, ela não vai durar sempre, ela vai acabar. E ainda tem um outro detalhe. Você vê que nas aparições de Nossa Senhora, antes dela mostrar alguma coisa do céu, até para as criancinhas, ela mostra o inferno. Então, ela sabe que nós precisamos deste contraste. Quer dizer, a beleza do mundo da eternidade, ela só aparece a nós por contraste com uma alternativa. Tá certo? Então, isso quer dizer que aquilo que nós consideramos feio, execrável, imoral, indecente, criminoso, etc., etc., faz parte do mundo da arte tanto quanto a beleza. Tá certo? Essa feiura também é absoluta? Eu falo, não dá para ter uma feiura absoluta. Mesmo porque, bom, você olha lá, por exemplo, o jeito faz, como apareceu outro dia, lá, um bebê com cara de porco, quer dizer, resulta da fusão de ou um porco macho comeu a mulher, ou vice-versa, ou o homem engravidou a porca. Então, aquilo é horroroso, evidentemente. Mas é uma feiura total? Eu falo, não, em primeiro lugar, porque você não precisa ficar contemplando aquilo o resto da sua vida. Você olha 2 minutos e fala, que bela porcaria, vira as costas e vai embora. Né? Então, tanto a dimensão do belo quanto a dimensão do feio não são em si mesmos objetos da nossa experiência. Nós temos experiência indireta e sempre representativa. Muito bem. Se você entender tudo até aqui, vocês entendem que a feiura não é um objeto, não é uma objeção contra a obra de arte. Principalmente porque existe, vamos dizer, na obra de arte, o lado paradoxal, onde você observa, por exemplo, nos sonetos de Baudelaire, Charles Baudelaire, né, onde pegava temas horríveis e os expunha numa linguagem de uma beleza quase perfeita. Então você tem um contraste, você vê que, vamos dizer, a feiura e a beleza estão ali mesclados de uma maneira inseparável, como elas estão no mundo. Se você perguntar, Deus fez o céu e fez o inferno. E ele diz, né, Santo Tomás de Aquino afirma taxativamente que no céu os eleitos contemplarão com satisfação o sofrimento dos maus no inferno. Né? Então, mesmo no céu, você não está livre de ver o feio, de ver a maldade, etc., etc., etc. Só que você a vê desde um ponto de vista onde você está totalmente livre dela. Você também observará que Dante, quando ele descreve as suas aventuras no inferno, ele atravessa o inferno como observador. Ele está vendo coisas medonhas, mas ele não está padecendo as coisas medonhas. Ele está vendo como se fosse numa televisão. O Virgílio leva, mostra aquelas coisas todas. Então, ele tem ali um sofrimento, mas é um sofrimento o quê? Intelectivo, intelectual, não carnal. Não é isso? Se ele estivesse passando o sofrimento carnal, não haveria o quê? Representação. Ele seria simplesmente mais um condenado do inferno, como outro. Eu duvido muito que o cara condenado do inferno, sendo lá queimado, espetado, etc., etc., tenha tempo de escrever a Divina Comédia. Eu tenho, né, tenho a energia para escrever a Divina Comédia. Então, todos estes pontos nos indicam que todo julgamento de uma obra de arte deve começar com a seguinte pergunta: é uma obra de arte ou não? Se não existisse esse ou não, qualquer coisa seria uma obra de arte, inclusive as coisas que nós não fizemos. Mas tudo aquilo que está no universo, né, os planetas, as galáxias, as montanhas, etc., seriam uma obra de arte, poderiam ser. Nós colocamos aquilo numa exposição e até vendemos. Eu vendo o cosmos como minha obra de arte. Claro que isso é tão absurdo, não há como continuar por essa linha de raciocínio. A obra de arte é uma representação, portanto, ela não é a presença direta do seu objeto, tá certo? Mas de algo que o representa. Em segundo lugar, ela é uma coisa que o ser humano fez, tá certo? Não existe obra de arte espontânea que passe pelo artista e saia do outro lado sem a intervenção dele. Isso não é possível dizer. A obra de arte que se autoproduziu sem um artista, ela seria um fato da ordem material, ela seria o material da obra de arte, não a obra de arte. E outro dia apareceu aí um deputado com um projeto de que o que quer que fosse transmitido por obra de arte seria inimputável criminalmente. Muito bem, fica muito bonito, etc, etc. Só que se você perguntar para esse deputado o que é obra de arte e o que não é, ele não sabe. Então, essa lei significa o seguinte: qualquer coisa que qualquer cidadão fizesse, desde que ele alegasse que é arte, seria inimputável. Então eu pego e estrangulo meu vizinho, pá, e digo: obra de arte. Tá certo? E por que que eu estrangular meu vizinho não é obra de arte? Porque não é uma representação do estrangulamento, mas o próprio estrangulamento. Então, a representação do crime, da maldade, do diabolismo, etc., tudo isso é representação, não pode ser o próprio ato ou a própria coisa, tá certo? E nos últimos anos, nós vemos que esse pessoal, vamos dizer, o pessoal que alega contra a arte a sua feiura e argumenta em nome do belo está completamente fora. Você vê que o culto do belo começa no Ocidente a partir da hora que vai se perdendo a noção dos transcendentais do John Duns Scott. Tá certo? Então, isso se reflete, por exemplo, na passagem. Você vê isso muito claramente na arquitetura, na passagem do estilo gótico para o estilo clássico, chamado clássico, tá certo? Se você comparar uma catedral gótica com o Vaticano, existe um livro do Pierre Francastel que ele faz uma comparação belíssima sobre isso. Ele diz que as catedrais góticas, elas puxavam o ser humano para cima, isso quer dizer que o conteúdo delas não estava nelas, mas para algo que as transcendia. E demais, ademais, a catedral gótica era um livro, ela podia ser lida, e você não terminava nunca de ler, tá certo? Então, por assim dizer, a revelação cristã inteira estava ali representada, de algum modo, no gótico. Ao passo que a arquitetura do Vaticano, por exemplo, é uma coisa horizontal que impera sobre a cidade de Roma. Então, já não se tratava de puxar o homem para além da terra, mas, ao contrário, de instalá-lo na terra sob a administração de um poder terreno. Tá certo? A partir desse momento que se vai perdendo essa noção, vamos dizer, da referência aos transcendentais, é que começa o culto do belo na arte. Então, a obra de arte começa a ser considerada bela em si mesma. Também é a época do colecionismo, a época em que as obras de arte começam a ser vendidas por altíssimo preço. Isso tudo vem na Renascença. Tem um bando de gente que ficou rico na Renascença, banqueiros, comerciantes, etc, etc, começaram a colecionar obras de arte. Então, a obra de arte, ela se torna um valor em si, independente daquilo a que ela remete. E se torna, evidentemente, um valor comercial, um valor financeiro, um valor de mercado e um objeto de culto e de contemplação. Quer dizer, o sujeito compra um quadro para ele ficar olhando e falar: ah, que bonito, etc, etc. Ou aquilo a que o quadro pode estar remetendo não me interessa mais. Então, isso quer dizer, o culto do belo é uma perversão da arte, gente. Foi a primeira perversão. Daí, vamos dizer, considerações de mercado fazem com que certos estilos artísticos sejam mais preferidos, sejam mais do gosto de quem tem dinheiro para comprar, né? E outros não. E daí surge o que se chama academismo. O que é o academismo? São modos convencionais, tá certo? De pintar, de desenhar, de compor, de escrever, que agradam à plateia rica, que se acostumou com essas formas e não aceita outras formas diferentes. A hora que se consolida esta perversão, aparece a perversão compensatória, que é o famoso romper os padrões. Daí o pintor começa a pintar coisas que propositadamente rompem com o gosto dominante da plateia rica. Certo? Então isso quer dizer, o belo e o romper os padrões não tem nada propriamente a ver com a arte, mas tem a ver com uma circunstância social. Se você é um sujeito rico, está bem de vida, satisfeito com a sua situação, etc, etc, você adere à arte acadêmica, você vai comprar. Ou arte acadêmica, ou o que estiver na moda, porque mais tarde a arte, ruptura de padrões, também entra na moda e começa a ser consumida exatamente como a outra, mas exatamente como a arte acadêmica, né? Hoje você não tem um ricaço que não tenha vários quadros ali que rompem padrões, etc, etc. Então, o culto do belo e a ruptura de padrões tem a ver com fatores sociológicos, que são mutáveis e que em si mesmo não tem nada a ver com arte ou não arte, né? Porém, esta ideia da ruptura dos padrões, ela se apossou tanto da cabeça de certos artistas que eles esqueceram do... Vamos dizer, você pode romper todos os padrões, mas tem uma coisa que você não pode romper. Você não pode romper com a definição de arte, porque senão você está fazendo uma outra coisa. Não é isso? E eu dou como exemplo, nesta exposição do Santander, aquelas hóstias com palavrões escritas pelo Antônio Aubat. Isso não é uma representação. Isso é uma ofensa direta. Né? Ele não representou a ofensa, ele a praticou. Portanto, não há representação e, portanto, não há arte nenhuma. Né? Mesmo que ele fizesse isso bonito, ele está usando a técnica artística para cometer um ato que em si mesmo não tem nada de arte. Não é isso? Ou seja, você escrever palavrões numa hóstia talvez não seja a ofensa mais grave que você possa fazer ao cristianismo. Tá certo? Eu acho, por exemplo, que os crucifixos anais são muito piores. Tá certo? Mas eles também não são arte. Você não está representando isso, você está fazendo. Está cometendo ofensa naquele mesmo momento. Né? Então, se não há representação, não há a elaboração abstrativa que é o fundamental na arte, gente. Né? Ou seja, em vez de a inteligência humana, através da representação, se sobrepor ao objeto e, de certo modo, dominá-lo cognitivamente, ao contrário, ela está se submetendo, vamos dizer, ao próprio império do objeto sobre o artista. Mais ou menos como naquela piada do português que foi hipnotizado pelo peixe. Essa é a mesmíssima coisa, tá certo? Então, isso quer dizer que sem entrar na consideração, na idealização do belo, ou sem entrar em qualquer conversa moralística, existem critérios objetivos para você dizer se uma coisa é arte ou não é. Tá certo? E quando começam a vender essas coisas, esses objetos ou atos diretos, como se fosse arte, isso é realmente charlatanismo. Não houve, simplesmente não houve a elaboração intelectiva da coisa. Isso é tão arte quanto eu xingar uma pessoa. Falo, vai tomar. Não tem arte nenhuma. Né? Claro que eu posso usar esse mesmo palavrão dentro de um contexto artístico. Né? Mas aí o foco já não é o ato agressivo em si, mas sim a sua representação. Deu para entender isso aqui? Se entender, então vocês vão ver que 99% da discussão que está se fazendo a respeito dessas exposições é completamente maluco, porque é como se fossem duas demagogias opostas, que é a demagogia do sujeito que está ofendido com algo, então ele nega que aquilo seja arte, tá certo? E a demagogia do sujeito que quer fazer qualquer coisa e chamar de arte. Isto já basta para mostrar, vamos dizer, o baixo nível de inteligência da população falante brasileira. Quando nós vemos que o QI médio subiu em quase todos os países e baixou no Brasil, é para você ficar assustado e é para entender que nós temos que parar isto. Parar isto é muito mais importante do que você eleger um presidente da República, dar um golpe militar, resolver os problemas econômicos do país, etc. Por quê? A inteligência é o único instrumento que nós temos para resolver os nossos problemas. E não adianta você querer resolver os problemas para ficar inteligente depois. Tá? Deu para entender isso aqui? Então, por hoje é só, não haverá perguntas e respostas. Talvez eu especule alguma coisa a mais sobre esse tema nas próximas aulas, ou talvez nós paremos por aqui e mudemos de assunto na semana que vem. Tá? Então, muito obrigado a todos e até a semana que vem.